dia, o Filho de Deus precisou de um lugar para nascer. O Rei dos Reis, a raiz de Davi. Mas em Belém, não houve um lar para que ele nascesse. E nasceu numa manjedoura, no meio de animais. Mas o Filho de Deus continua ainda hoje nascendo no coração de muitas pessoas. Abra o seu coração e deixe com que o Filho de Deus nasça do seu coração. Amém. Um pequenino nos nasceu da Virgem Mãe em Belém. Paz na terra a todos os homens aos quais meu Deus quer bem. Esse é o início do marco maior na história sem fim. Ouça as trombetas tocando e os hinos dos serafins. Glórias e glórias, amém, aleluias, está cumprido a promessa do envio do grande rei prometido. Vinde os reis e os magos, vinde os fortes e os fracos. Vinde Mateus, Pedro e Lucas, vinde João, Saulo e Marcos. Vinde ladrões, salteadores, prostitutas e moribundos. Se é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o homem Deus está na terra fugindo para o Egito, nos braços da mãe Maria por vocação perseguido. Ouço a voz de Herodes enfurecido dizendo: matem a todos meninos, está em risco meu reino. Será que não entendeu os hinos dos serafins? Esse é o Messias de Deus, seu reinado não terá fim. Amém. Não deixe que o seu coração seja como Belém, que fechou as portas para o nascimento do Filho de Deus. Mas faça com que o teu coração esteja de portas abertas para que o Filho do Deus Altíssimo nasça ainda hoje no teu coração. Amém. Ouço a trombeta tocando, uma grande voz me chamando, chamando a todo guerreiro, cidadão celestiano. Chegou a hora, é agora que partiremos pra glória. Vejo a bandeira estiada, prelúdio de uma nova história. Nosso triunfo tão esperado desde os profetas antigos, cantando céus anciões, as derrotas dos inimigos falidos. Pois sempre fomos invictos em meio às muitas aflições, tribulações e conflitos. Com nossas mãos levantadas, louvamos ao Cordeiro guerreiro. Não somos deste mundo, do céu nós somos herdeiros. O galardão nos espera e os céus já estão abertos. Vejo cercado de anjos o grande rei ressurreto. Ouço meu nome provindo da boca do bom pastor, que abomina o pecado, mas ama o pecador, que se arrepende das falhas, mostrando sinceridade. Agora sua recompensa é morar na eternidade. Amém. Os reinos ele não pôde nascer. Nos governos, nos impérios, ele não pôde nascer. E nasceu numa manjedoura, no meio de animais. Mas o Filho de Deus continua ainda hoje nascendo no coração de muitas pessoas. Abra o seu coração e deixe com que o Filho de Deus nasça no seu coração. Amém.